Salvador 3154, confirme. Afirmo. Decola da 10, primeira esquerda, pista de par. 1935-5444 no transponder, objeto 5856. Chamaremos, obrigado. Repita, por favor, 3192, porque eu não posso adivinhar que o senhor está falando comigo. Eu perdi o controle, perdi o contato com o centro Recife. 3192, chama Recife na frequência 1251. Então, 3192, copiou o controle? É dose, né? Uno 648, completa final, chama torre 1186. 186, Gol 648. Romeu Mike Tango, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporta estabilizado. Romeu Mike Tango para 2000, reportaremos estabilizado. Controle Salvador, boa tarde, 6314, agora definitivo. Salvador, boa tarde, linha 3-1-4, agora definitivo. Oceano é 6314, acione identificação, cheia da Mari, desça para o nível de voo 060. Mari para o 090, 6314. Linha 3154, quando atingir o localizador pode ser acertado? Linha 3154, curva à direita, proa 080. 080, tá 3154, nessa proa pode interceptar? Afirmo, nessa proa intercepta o localizador, desça para 3000 pés, ajuste no 015, tá 3154. Localizador autorizado, descendo para 3000, tá 3154. Alfa, calling back before Juliet, reporte em Alzeiro, tu ano. Objeto 5856, portão 5, pushback acionamento. Objeto 5856. Livre, chama ataque 56. Por favor. Autorizado, Marcel 350. Tá, é, decola 10, curva esquerda, sai da Puca, Caju, 78. Aproxima com força, plano 119-35, 5467, 1924. Negativo, chama na condição. Sim, tá, já cheguei aqui, chama. Tango, confirme se estabilizou? Estabilizado, senhora. Sim, chame torre 118, decimal 6. 118, 6, boa tarde, obrigado. Salvador, TAM 3192, cruzando 160 para o 150. Tan 3192, acione identificação, chegada a Mare, desça para o nível de voo 050. Foi para o 3192? Afirmo, Tan 3192, desça para o nível de voo 050. Descendo ao 050 na Mare, 3192. Tan 3192, confirme como recebe o controle? Tá com muita interferência, senhorita, e baixo demais a sua transmissão. Oceané 6314, confirme como recebe o controle? 314 também, está recebendo baixo, tem um apito de fundo, é roda de fundo. Ciente. TAM 3154, reduz a velocidade para 1,70 nós. Vou reduzir para aproximação então, TAM 3154. Dobou 1,648, Libro. TAM 3192 e Oceané 6314, chame controle na frequência 119.8. 198 para o 3154. Gate 10, Portugal 02. Salvador, 6314. Passou Portugal, a gente inicia chamar ataque 5856. Na 3192, mantenha a descida até o nível de voo 050. Só que a sua transição está muito ruim, não tem outra frequência? Copiou 119.8. Ah, copiou agora. Ok, foi instruído anteriormente a passar para a frequência 1198, entendi que não recebeu. Não, não recebeu não. Controle Salvador, passa com Vitor Kilo Delta, muito boa tarde, vai cruzar o campo acima 3000. Vitor Kilo Delta, passa para a frequência 1198, em ascensão, nível de voo 1900. 1198, está livre da restrição, pode acender para uma centena? Está livre, acender uma centena. Kilo Delta, 198. TAM 3154, chame torre 1186. Salvador 3192, já estamos modulando em 198. 5/5, meia, TAM 3192. 92, então estou autorizado até o 50 na chegada, Mari, 3192. Afirmo. Controle Salvador, chama 6314. 6314, desça e mantém o nível de voo 060. 060. Controle, o Vitor Kilo Delta em 1998. Vitor Kilo Delta em 1998, ascensão 100. Ascensão CPM, Kilo Delta. 1648. Tanque SAB 5856, somos 95 com 3 horas e 15. O nosso alternado é Salvador. Torre 186, controle 198, 1015. Obrigado, um ótimo serviço e até a próxima. Salve, Salvador, boa tarde. É o TAT 3164, livrando a frescura. Alfa, da Juliette, TAT 3164. Confirme sua altitude e hotel Oscar Zulu. Já batendo 500 pés do terreno pelo setor norte. Ciente, reporte final para pouso. Hotel Oscar Zulu. O pouso final será em própria imagem. Salvou Macão, sobrevoo de início lá em São Roque, Paraguaçu. Ciente, reporte para o reingresso. Hotel Oscar Zulu. Para o reingresso, Zulu. Controle, boa, aqui no Quebec Sierra. 093154. Quebec Serra, prossiga. Se autorizar, voa 2500 direto morro. Ciente, autorizado direto morro a 2500 pés, ajusta no 0 no 5, mantém as condições visuais. Quebec Serra, obrigado. Motor de Salvador, TAM 3192 atingiu o 050. TAM 3192, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. 2000 com 1015 no ajuste, portanto 3192. Seguindo a descida, 6314. Oxana é 6314, desça para 3000 pés, ajuste no 015. 3000, 6314. Oxana é 6314, é autorizado, desça para 4000 pés. Permanece o ajuste. 4000, 6314. Controle Azul 4065, boa tarde. Cruza 3.700 pés, perfil da Eoleda Bridge. Azul 4065, contato radar, saída da El, sub, mantém nível de voo 360. 360, 4065. Oceana 6314, reduz a velocidade para 220 nós, tráfego 12 horas. Meia dúzia de milhas, mesmo rumo, Airbus 320, mantendo nível, mantendo 2000 pés. Afirmativo, já estamos reduzindo, atingindo agora 220. Controle, bom dia, boa tarde, objeto 5856. Web 5856, contato radar, saída pouca, sobre manter nível de voo 350. 350, 5856. Oceano é 6314, reduza para 1970 nós. 1970, 6314. Autorizado LS, portanto 3192? TAM 3192, autorizado final ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. Nível LS X-Way, chama estabilizado, TAM 3192. Controle Salvador, boa tarde, boa noite, 07. Gol 1807, acione identificação, chegada BOMF, desça para o nível de voo 060. 060, chegada BOMF. Salvador, boa tarde, azul 4462, transfere. Oceané 6314, para interceptar o curso localizador, curve à esquerda, proa 040, reporte estabilizado. Esquerda 040, 6314. Uma vez, boa tarde, controle Salvador, azul 4462. Azul 4462, acione identificação, chegada a mar e reporte para descida. Já está livrando 170 para o 150 pelo centro recife. Tente, desça para nível de voo 050, azul 4462. 050, 4462. É 6314, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 5. Oceano 6314, complete a redução para velocidade de aproximação. Firma, firma, reduzir 6314. TAM 3192, estabilizou? Estabilizado, 3192. Sente, chame torre, 118, decimal 6. 118, 6, 3192. Controle Salvador, azul 4065, cruza 120, ascensão 360. Azul 4065, ciente, aguarde para transferência. Guardando, obrigado. 6314, interceptando agora, direto. Oceano 6314, desça para 2000 pés, ajusta no 015. 015, 2000. Estamos descontinuando a sua aproximação em função do tráfego à frente ter reduzido a velocidade aquém da sua. Curva à esquerda, proa 330. É importante prosseguir, senhor. Pode seguir até a MDA, não há mais separação. Vamos iniciar da presente curva à esquerda, proa 330, mantendo 2000 pés, 1015. Grip 5627. 5627. 462, reduz a velocidade para 220 nós. 462, está reduzindo já. Autorizado, Aracaju 90 via Golf 677. Decora no zero, policial da Ponta Aracaju, chamando, confirmando 1208 ou 199-80. E é, aciono 55 no 4. Xaner 63, 4, esquerda, proa 220. Esquerda 220, 63, 4. O 5491 solicitou descida. 5491 desse mantém nível de voo 120 em função de tráfego visual em sentido contrário, 12 milhas cruzando o nível 105 rumo noroeste. Sente para o nor 120, 5491. Azul 4065, chame Recife 1251. Recife está presente 1251, muito obrigado, uma boa tarde. Janer 6314, complete a curva pela esquerda até a proa 130, nesta proa estabiliza para a final do ILS. Afirmativo, esquerda 130, mantendo 2.630. Autorizada a final do ILS, 6314. Autorizada a final do ILS, 6314. 92, livrou seus cursos. Alfa, chamante da Juliette, 131-92. Xaner 6142 na ponte 8, parafuso acionamento. Vem me chamar na parte, táxi, Xaner 6142. Boa tarde, Xaner 6321 com a Victor, salvo Brasília, nível 380. O Xaner 6314, 1,5 de Simbra, completa final do ILS, chame a torre em 1186. 18663, o Gono 807 está atingindo 060. Completa a descida até 3.000 pés, 1015, 1807. 3.000 com 1015, 1807. Antes da Juliette, está 3192. E a Juliette, portão 04, está 3192. 4462 está visual, estabilizado. Azul 4462, chame torre 118, decimal 6. 18 6, 4462. Patango, Vitor, Kilo Delta, chame Centro Recife, 12085, alterna 12545. 12545, Delta, grato, boa tarde. Boa noite, 07, vai atingir o 3000. Gol no 807, desça para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado final ILS-XUI, reporte estabilizado no localizador. Livre ILS, vai reportar estabilizado, 807. 549, eu não solicito voar direto do nada, presidente. 5491, seu número 2 na aproximação, mantenha na está. 7491, mantendo. Boa tarde, 6319. Para a coordenação, 1, 2, 3, 4, 5. Level 050, cleared both arrival, Skunk ID. Thunder 076, descent level 50, once the arrival and taking the rest. Muito boa tarde, eu chamo 6327 com a Victor e Léo, são copos. 6327, Léo, Leda e Léo, 6327 na guarda. Trip 5491, desça para 3000 pés, ajuste no 015. 3000 pés ou no 015, 5491. Autorizado Ilhéus 240, decola da 10 via rota do plano, Taeu, Leda e Ilhéus é a saída. Primeira curva direita, controle 119.8 e o transponder 5472, sumé 327, posição 1. Reportaremos para push e acionamento no 01, 6327. Afirmativo. Seria o 220.